coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Não fique triste por não ter uma casa própria, um carro novo pra você poder andar. Seja feliz por saber que o seu nome está escrito no livro de Jeová. Estou esperando que chegue logo esse dia, e pelas nuvens nós vamos atravessar. Tão ansioso pra conhecer minha casa, que Jesus um dia lá foi preparar. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Onde a traça não rói, ladrão não pode roubar. Lá também tem um lindo coral de anjos que louva todo momento, dando glória sem parar. Lá também o nosso nome está escrito, borracha nenhuma jamais pode apagar. A igreja se encontra preparada, ela vai ser arrebatada pra morar com Jeová. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Veja só como vai ser o corre-corre, no momento quando meu Jesus voltar. Num avião estiver o piloto crente, veja somente como o povo vai ficar. A mesma coisa o coletivo cheio de gente, e o motorista ele desaparecer. Povo correndo, gritando em desespero, Deus me ajude, vem aqui nos socorrer. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Se você não tem o seu passaporte, vá correndo, meu amigo, adquirir. E se já tem aí, não deu visto, pois faça isso se você quiser subir. Venha ligeiro enquanto a porta está aberta, qualquer momento ela vai se fechar. Eu já tenho meu passaporte garantido, venha logo, meu amigo, com Jesus se encontrar. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Lá no céu vai ser uma coisa tão boa, com este mundo jamais pode comparar. Não é preciso economizar energia, a própria luz é Jesus, jamais pode se apagar. Lá também jamais pode faltar água, tem um rio cristalino que jamais pode secar. Muro de jaspe e também rua de ouro, esta cidade nós iremos contemplar. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová. Que coisa boa, nós vamos sair daqui. Brevemente Jesus Cristo vai voltar, não há barreira que possa nos impedir. Nós vamos sair daqui pra morar com Jeová.